09. Da 3601, está autorizado o posicionamento, o altímetro agora no 019, chame para o táxi. 19, chama na táxi. para táxi, eu sou 3601, com 118 a bordo, Galeão 4 horas. Galeão 4 horas, 118 a bordo. Está livre o táxi, via Alfa, até o ponto de espera da Golf. Chame quando lá pronto para a decolagem. O altímetro agora 1018. Alfa, Golf, até o ponto de espera da 28, com 1018, mora pronto quando lá. Obrigado, 303601. Ponto de espera da 28, pronto para decolar, 3601. Está 3601, está autorizado a alinhar e decolada 28, o vento é de 200 graus com 15 nós. 28, um bip, alinhar e decolar na 28. Confirme o vento, por favor. 200 graus com 15 nós. Copiado, obrigado. 651 na ponte 11, sentido informação Eco, copia Guarulhos, disponível. Bom dia, Oxa 6251. Bom dia, Oxa 6251. Aguarde apenas um minuto para a cópia. Pode informar a saída para mim? Da El Leda, prendi a subida. Da 3601, decolou aos 15, controle em 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. 208, obrigado. Bom dia, da 3601, decola da El Cubana esquerda, 1500. Puxa 6251, na escuta para a cópia. Xené 6251, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 28, com curva esquerda, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5421 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado Guarulhos 360 pela Beira Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, depois intercepta o Pipeline Routing, decolando da 28, a primeira curva à esquerda da El Leda Bridge, 5421-20.8, obrigado. Poxa 6251, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 11. Centro, Santos 3601. Salvador, bom dia novamente, o Oxi-62, autorizado, posicionamento no 11, o altímetro 1019, Oxi-6251, no chame para o táxi. Charlie Salvador, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, bom dia, prossiga. Ah, bom dia. Solicito autorização para reboque da remota para o King State. Aguardo um instante, Mike X-Ray Fox. Aguardo, Mike X-Ray Fox.